No Haiti, grupos armados atacaram uma base das tropas brasileiras que comandam a missão de paz da ONU. O confronto foi numa das regiões mais violentas da capital. Outro ataque violento aconteceu pouco depois das... No Iraque, terroristas suicidas causaram hoje uma das maiores carnificinas dos últimos... Terroristas que na semana passada mataram 59 pessoas... Cadê a paz? Faz tempo que eu não a vejo mais. Brasil periferia, violência está demais. É caso, descaso, a vida um fracasso. Pra sobreviver tem que ser é de aço. Eu vejo a frustração na cara do irmão por não ter o dinheiro para comprar o pão. Faço uma oração, igual as tia na igreja. Para com o Senhor, ouça e proteja a quebrada sofrida. Já foram muitas vidas por causa de dinheiro, invejas, bebidas. Qual é a saída desse inferno? Meteu os canos numa agência pra cadeia ou pro cemitério. O papo é sério, sem justiça não há paz. Políticos roubam e o ódio aumenta mais. Eu quero é paz, mas não sei, não consigo. Olhe meu redor, o mundo está sempre em conflito. Aflito, saca só, eu admito que a salvação está naquele homem chamado Jesus Cristo. Maldito é o homem que promove a guerra. Nos seus olhos a ganância por dinheiro só nos traz miséria. A paz na terra, quem sonha ainda espera. Felizmente a maldade tomou conta da atmosfera. Eu tô ligado, o mundo não era assim. Só você não percebeu, está chegando o nosso fim. Aonde vou, não consigo te achar. A paz ou a vida pra se procurar. Tô ligado, não posso desanimar. A paz é boa coisa, pois eu tenho que encontrar. Aonde vou, não consigo te achar. A paz ou a vida pra se procurar. Tô ligado, não posso desanimar. A paz é boa coisa, pois eu tenho que encontrar. São 8 horas da noite, vai vendo só. Estressada, cansada, patrão não teve dó. Sentei no sofá, liguei a televisão. Estados Unidos bombardeando o Afeganistão. Guerra reprisada, famílias mutiladas. 10 minutos de TV, minha mente fica alienada. Apaguei aonde estou, eu não sei. Uma claridade, uma porta abri, olha o que eu achei. Um mundo lindo, diferente e tão belo. O céu azul, só destaco o amarelo. A paz que eu quero se encontra por aqui. Não vejo armas nem drogas, esse é o mundo que eu sei. Não choram mais aos prantos, isso aqui é o paraíso, com certeza eu garanto. Comida na mesa, aqui não tem tristeza. Molecada na escola, um bom futuro, então firmeza. A humanidade sem inveja e sem maldade. O sol brilha pra todos, vejo a felicidade na cara de africanos, europeus e muçulmanos. Brasileiros, asiáticos e norte-americanos. É todo o globo unido no mundo só. Lembrei da frase que disse a minha velha avó. Que a morte é o início de uma vida eterna. Pra aquele que praticou coisas boas na terra. Me sinto leve, será que eu morri? Uma escada no final, um arco-íris, eu vou prosseguir. Vou caminhando, o tempo está acabando. De repente uma sirene vai estilo contabilizando. Onde estou? Tá de volta ao inferno. Repressão policial, pode crer, esse é o mundo moderno. Ó meu senhor, só nos dê mais uma chance. O amor vence o ódio, querer a paz não é pedir bastante. O ser humano ainda não aprendeu, também não entendeu o significado, seu filho morreu. Pela paz, pelo amor e a salvação. A paz não é um sonho, ela é a solução. De um mundo melhor pra gente viver. A ideia está dada, só depende de você. Aonde vou, não consigo te achar. A paz ou a vida pra se procurar. Eu tô ligado, não posso desanimar. A paz é boa coisa, pois eu tenho que encontrar. Aonde vou, não consigo se achar. A paz ou a vida pra se procurar. Eu tô ligado, não posso desanimar. A paz é boa coisa, pois eu tenho que encontrar. Mas aí, o que podemos esperar desse mundo de hoje? Selva de pedra, tristeza, alegrias, horrores. Em meio às dores, há sempre uma saída. Pare e pense, você tem opção de vida. Mano, se liga, as minas não se desliga. A ideia é dada, compreenda o valor da vida. Querem a paz, mas ninguém pratica o bem. Ilusão, confusão, na quebrada é o que mais tem. Fazer o quê? Se o mundão tá desse jeito. O filho espanca a mãe, cadê o amor e o respeito? Mundo perfeito, não. Imperfeito, no país do futebol sofremos com o preconceito. Brasil. Racial, social, só sei que não agrada o nosso Pai Celestial. É. Sou um soldado que na missão não posso falhar. Tempos de guerra, a paz tenho que encontrar. Vou procurar sem cessar, sem desanimar. E o dia da vitória pode crer que vai chegar. Aonde vou, não consigo te achar. A paz ou a vida pra se procurar. Eu tô ligado, não posso desanimar. A paz é boa coisa, pois eu tenho que encontrar.